Agora ficar com Susana Félix e o seu Lugar Encantado. Ainda para ouvir também uma outra música portuguesa, dá pelo nome de Porto Sentido. É cantada por Rui Veloso e esta é uma expressão, aliás, é uma emissão marcada fortemente pela expressão portuguesa. Daqui a pouco trago os últimos dois temas deste musical. Mas gosto que anoiteça aqui.

uma música de Daniela Ciccarelli, concerto para uma voz, e é com ela que vamos fechar a edição de hoje do programa Musicália. Foi um prazer imenso estar consigo. Musicália um dia há de voltar, essencialmente o Musicália de terça-feira. Ouvintes, fiquem bem, tenham uma boa noite e até um dia. Ba ba ba ba.